Cadê o grito das casas? Essa vai ser também pra vocês. Cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi assim, entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar. E fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. Do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. Foi assim, entreguei meu coração devagar. Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar. E fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. Do fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei. Amor, você me tentou. No fundo dos meus olhos, tá dentro da memória te levei. Amor, você me